972, confirme estabilizado. Estabilizado, pode chamar todo? Não, não, 895. Obrigado. Pegou 972. Polo 972 avistado, povo autorizado, pistão 1-0, vento 1,60 graus, 8 nós, informo pista molhada, porém sem chuva sobre o campo. Quem é que está avistando já? Obrigado. O 972, no solo aos 43, ao liberar via Eco, taxina me escuta via Alfa Juliette, portão 09. Via Eco, Alfa Juliette, portão 09, na sua escuta, voo 972. Paulo Salvador, bom dia. Nono 73, informação Juliette, portão 7. Nono 73, bom dia. Copia Guarulhos 360. Copia 360, Guarulhos, Nono 73. Bom, número 73, autorizado para Guarulhos, nível 360, via pêndulo 10 até Taubaté. Decolagem pistão no zero, curva direita após decolagem, perfil de saída da El, Leda, Motiva. Controle 120, decimal 8, transponder 5015. Autorizado Guarulhos 360, via pêndulo 10 até Taubaté. Decolada 10, curva direita. Da El Leda Mótima, 1208, controle de saída, código transponder 5015, gol 1173. Gol 1173, correto, portão 7, chame pronto, bag, finalmente. Desculpa, era quando é pronto, gol 1173, muito obrigado. 3896, desça para 2000 pés, após a posição em TAP, altímetro no 09, autorizado a final do procedimento ILS reedição no 0, chama estabilizado. Chama estabilizado, ILS 2000 pés após o TAP 3896. Libera a altitude em TAP para a gente passar abaixo da camada, 3896. Já 3896, a gente considera a restrição de altitude em TAP. Obrigado. Paulo, gol 1973, posição número 7, pushback acionamento. Gol 1973, autorizado, acionamento. Autorizado, puxa acionamento, gol 1973. Alô, bom dia, tá 3520. São 3520, bom dia. Só um instante, cópia, né? Me escuta aguardando, por gentileza, prepara a saída, PUCA. PUCA, escuta, 3520. 173, táxi via parte 1, táxi Índia, até o ponto de espera, pistão no zero. Quando lá, torre 118, decimal 95, o ajuste 1099, um bom voo. Obrigado. Pátio 1, Índia, ponto de espera, táxi no zero, 1895, 1099, o ajuste. 173, um bom dia. Bom dia. 2896, completa final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 98, decimal 95. 2895, obrigado pela colaboração. Torre 3826, bom dia. Estabilizado, uma milha do externo. Baixado, travado, visual. Então, 3826, bom dia. Avistado, pouso autorizado, pistão no zero. Vento 190 graus, 14 nós, pista molhada e início de uma chuva leve sobre o campo. Sim. Oi, Salvador, bom dia. O 973, ponto de espera, pista 10, campo. O 973, bom dia, mantém ponto de espera da 10. Mantém ponto de espera, vou 1973. Confirme o vento no momento, por favor. 180 graus, 149. Sim. Afirma ali, mantém pista no zero, vou 1173. Pista no zero, vou 1173. Ok, 3896, no Salos 29, ao liberar via Eco, Taxina, me escuta via Alfa, Juliette, remota 12. Alfa Juliette, 12, não sei escuta, liberando via Eco, tá 3896. Gol 1173, decolagem autorizada, pistão 0, vento 190 graus, 13 nós. Decolagem, pistão 190, gol 1173, início. Voo 173, decolar 231, no controle 120, decimal 8, bom voo. 208, voo 173, bom dia. Bom dia. Salvador, muito bom dia, voo 173, curva direita, recebendo informações. Voo 173, contato radar, sobre mantém o nível de voo 360, após desvios, voo direto lenta. Eu desvio lenta, voo 173. Perfeito, saída para Conde, curva à esquerda após decolagem, pistão no zero. Controle 120, decimal 8, transponder 5012. Autorizado Aracaju, nível de voo 170, decola da 10 do PCU Conde agora, com curva à esquerda. Controle 1208, transponder 5012. Estamos no 3520. Então, 3520 correto, portão 03, chame trânsito, pushback, acionamento. Amarelo. Custódio Leda, Urugol 1973.